queria viver em paz, um dia sair dela, escapar do preconceito, ter prestígio, ter dinheiro, poder sair de casa sem precisar ter medo. Essa é só mais uma história de um rapaz comum, que acontece todo dia na periferia. Mais um inquérito prescrito, é só mais um fato perdido na DP sem ser apurado. Aos 12 anos de idade ele já trabalhava, saía cedo de casa pra rodoviária, engraxar sapato, limpar pé de barão, para ajudar no sustento de sua família, meu irmão. Seu pai um cachaceiro, sem perspectiva de vida, gasta tudo que ganha num boteco da esquina. A droga mais pesada é legalizada, destrói lares, famílias, é facilmente encontrada. Te vicia, pode até te levar à morte. Esquecido num leito de hospital, cirrose, última dose do álcool letal. Só a morte te separa do vício fatal. Com 15 anos de idade para os seus estudos, chegava cansado do trampo e não via futuro. Foi quando experimentou o seu primeiro beck, fumou, pressou, pirou, moleque. Como pode existir algo tão gostoso assim? Certamente agora estou premeditando seu fim. Mais um ano e o neguinho falava que ser bonzinho, honesto, de nada adiantava. Metia os ganhos sem dó no Gilberto Salomão, depois vinha tomar todas em São Sebastião. Já conhecido no distrito, assinou vários B.O. Chegados já te diziam que o crime não tinha dó. Muitas passagens no CAGE, rebelião carcerária, torturas, maus tratos que a TV não mostrava. Conseguiu sobreviver até os seus 18. É de maior, moleque, cuidado com os homens, eu tô de olho. Era fã número 1 de Leonardo Pareja, que fez os homens de palhaço e se entregou de bandeja, pra depois ser morto numa rebelião. É o fim trágico de um homem dentro da detenção. Pobre homem que na vida sofreu demais, pelo menos na morte será que encontrará paz? Pergunta cretina, mas que sempre se faz. Procure a paz, ouça o conselho então. Exemplo de malandragem não está na prisão. Considerava o bandidão da quebrada, fumava, cheirava, roubava, não tinha medo de nada. É a lei do mais forte na favela e com certeza o rival é a caça, e a caça põe a mesa. Sem esperança de um dia a vida melhorar, se perguntava por que Deus não vinha te ajudar. Pra dar conforto à sua mãe, mais uma sofredora que passa o dia ralando, cansada de lavar roupa. Certamente consequente, com ódio na mente, meteu um ferro na cinta com 15 balas no pente. Foi resolver a parada do jeito que ele aprendeu. Quem cuida da minha família e da minha mãe sou eu. O alvo já está traçado, posto de gasolina, três malucos no esquema, esperando na esquina. Ó, palão, quatro portas, vidro, fumê, seis bocas, calibre carregado, encapuçado de touca. Corre, corre, de um frentista dá o bote, amarra o gerente, pede o segredo do cofre, pega a grana, põe no saco e sai no pinote. Se der sorte, fica vivo e escapa da morte. Na correria vai em frente, pneu queima o chão. De longe ouço sirenes, começa a perseguição. Seis viaturas na cola, fecha o cerco para o carro. Ele não se entrega, desce do palo e sai voado. Escuta o tiro, gritos, não pede rendição. É bala por bala, tiro por tiro, sem negociação. Naquele dia eu então presenciei seu fim. na mão da polícia. Eu vi morrer o neguinho, tomou dois tiros no peito, fita amarela, isolamento, giz em volta do corpo, lençol, carona e rabecão. IML, corpo dele, te ficha no dedão. Vida de crimes, mais um malandro no caixão, cara.